de arsena. Gangsta rap lá do sul, Diadema. Franca atirador, pesadelo da Guerra Fria. Desertou, tá no alvo. Nós que tá na artilharia. Tá tomado de assalto o ataque dos kamikazes. Cinco vilão, chapa quente, doutor. Cheque mate. Eu eternamente homem bomba. Guerrilheiro suicida, mente explosiva. Dos inimigos do estado, mais um na estatística. Batizado na guerrilha, eu sou nitroxerina. Barril de pólvora, terrorismo intencional. Artigo 25 do Código Penal. Por muitos aplaudido, por poucos entendido. Sou a desilusão do QI do iludido. Causa insônia nos que desacreditaram. Cuidado com os passos, cê tá no campo binário. A intenção moral é não ser alvo de armadilha. Profissão perigo é fazer apologia. Da mira o sistema, principal intenção. Morro versus asfalto, refém da manipulação. A intenção moral é não ser alvo de armadilha. Profissão perigo é fazer apologia. Da mira o sistema, principal intenção. Malandragem pro seis, pra nós é missão. Salve sintonia. Boa noite pra nós, negão. Aonde, molecão? Nós tá aqui na situação, registrando o ambiente. Pra nós chegar chegando. O que tá aí, tio? Nós vai catar chorando, vai engolir as palavras. Nós tá no bug, é o Katrina de tsunami, devastando os falantes. Avisa pros bicos, se esconder, nós tá chegando. O eterno inimigo do estado. Como que vamos? Quando quiser, moleque, é nós que tá no bagulho. Em questão de segundos, tudo vira entulho. Pode pá que não dá ímpar, se joga pra Diadema. Fizeram convite pra guerra, agora vão gravar a cena. Na guarda aqui então. Tô escutando, sem demais, tô desligando. Tô se jogando. Pode rir, rima, não desacredita não. Quando a poeira subir, o castelo tá no chão. A intenção moral é não ser alvo de armadilha. Profissão perigo é fazer apologia. Caminho o sistema, principal intenção. Morro versus asfalto, refém da manipulação. A intenção moral é não ser alvo de armadilha. Profissão perigo é fazer apologia. Caminho o sistema, principal intenção. Malandragem pro seis, pra nós é missão. Darinha, falange, entra em cena. E os bico vão tremer, tô na guerra e só a morte que pode me vencer. Nas ondas sonora, voz dos kamikazes, zika, exército, excluído, soldado. Na guerrilha. Apostou contra nós, mas de nós quer ser cover. A simpatia te arrastou com nós, é game over. Quatro servos do senhor, assim que é. Tirando o sono do impostor. É os guerreiros de fé. Programado pavio, irradiação anônima, detonador na mão. Acionada a bomba. O jogo virou, nós não é carta de descarte. Se nós não for coringa, Jão, nós é o zap. Maquiavélico, raciocínio agressivo. Desacreditou, então a foto é poeira subindo. Chega de lero lero, vamos pra cima do bang. 3, 2, 1, 0, avisa aí a falange. Diadema no ar.